um amigo especial. Quero abrir meu coração, entregar o que eu sou ao amigo de verdade. Um amigo que não fale, um amigo que me apoie, um amigo muito sincero, um amigo especial, que entenda meus temores, que alivie as minhas dores. Um amigo especial, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, amigo especial. Amigo especial.